das ruas. Tô levantando nosso astral. Se você não conhece o hip hop falado, chega mais, escute, dance, não fique parado. Muito foi criticado nosso modo de dançar, muito foi criticado nosso modo de vestir. Muito tempo passou, a nossa hora chegou. E ontem quem nos criticava, hoje vem no sapote. Muitos entraram de balo nesse movimento. Outros há muito tempo estão aqui dentro. De 82 pra cá, fazem 19 anos que eu estou no movimento e estou batalhando. O que pra muitos foi fácil, pra mim tá sendo difícil. Mas aos poucos vou vencendo as barreiras do impossível, gravando um novo disco do Pará, o primeiro. Dificuldade não me fala, sou um preto guerreiro. Movimento, movimento, movimento hip hop. Movimento, movimento, pesado esporte. Movimento, movimento, movimento hip hop. Movimento, movimento, pesado esporte. Pesado, pesado, pesado esporte. Pesado, pesado, pesado esporte. Pesado esporte. Pesado esporte. Não fica aqui no curva diante da dificuldade. É ladrão e traficante fora da bandidagem. Para quem não conhece, sou bicho louco ligado. Hoje bem longe do crime, feito conscientizado. Dançarino de break que curte base das fotos. Feito notista brasileiro, cidadão hip hop. Ouço falar do Miami, isso não me agrada. O estilo com que o hip hop começou, hoje é uma piada. Os caras esquecem, é real, que só fala besteira. Hip hop é coisa séria, mano, não é brincadeira. Eu curto pacas no Miami pra ficar bambado. Que fala sobre o movimento e defende a raça. Fala do mundo atual, da bomba nuclear. Se você fala besteira, mano, é melhor parar. Deixa o lado MC, pra quem tem algo a dizer. Procure no movimento, aonde encaixa você. Aprenda a dançar break, ou fazer scratch. Ou quem sabe no grafite você se encaixe. Não se preocupe, porque o que faz em paz, pode dar. Esse estilo, meu amigo, sem apoio da mídia, já resgatou muitos manos da vida bandida. Transformou em MC quem era ladrão. E é a força atual contra a discriminação. Com mensagem positiva temos lotado o salão, falando sobre os problemas, dando opinião. Venha comigo, sangue bom, venha dançar e curtir. Deixa as drogas, moleque, pare de se destruir. Aqui também tem muitas minas que são conscientes. Deixa as drogas, sangue bom, venha curtir com a gente. O que falta por aí, aqui tem a vontade. Faz amor e curtição, isso que é vida, amizade. Procure o melhor pra você, se afaste do mal. Pois essa é a tendência do hip hop nacional. Isso aqui é legal, levanta nosso astral. Isso aqui é legal, mano, aqui é legal. Movimento, movimento, movimento hip hop. Movimento, movimento, pesado, pesado, pesado esporte. Pesado, pesado, pesado esporte.